especial Eleições Autárquicas 2013. Uma ação conjunta da Nazaré FM e jornais Região de Leiria e Região de Cister. Óbvio dos 21 minutos depois das 18, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Especial Autarquias ou Autárquicas 2013, um programa da responsabilidade da Rádio Nazaré e dos semanários Região de Cister e Região de Leiria. A Especial Autárquicas 2013 está a fazer, numa primeira fase, uma entrevista com cada uma das candidaturas às próximas eleições autárquicas de 29 de setembro. O calendário das entrevistas obedece uma ordem pré-estabelecida, ditada por sorteio. Numa segunda fase, a ter início a 29 de agosto, será a vez da realização de um debate para cada órgão autárquico. Depois das entrevistas com a CDU e com o PS, é hoje a vez da candidatura do Bloco de Esquerda, com Fábio Salgado em estúdio, também em estúdio Joaquim Paulo e Artur Ledesma na condução desta entrevista. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Olá, tarde. Fábio Salgado, esta candidatura do Bloco de Esquerda, já houve quem disse que este ano era só para cumprir calendário? Para cumprir calendário. Eu nem sei bem o que é que essa expressão pode querer significar. O Bloco tem-se apresentado a eleições na Nazaré desde os últimos 8 anos. Tem tido bons resultados eleitorais, mas além disso, independentemente disso, e mais importante do que isso, tem tido propostas e tem defendido posições publicamente, na Assembleia Municipal e onde somos chamados, aqui na rádio também, nos jornais, que têm influenciado a vida política da Nazaré e, para melhor, eu considero, nós consideramos. Quer dizer, as últimas questões, as grandes questões dos últimos mandatos deste Presidente, a questão da Marina e dos campos de Golfo, a questão da privatização das águas, as grandes questões deste mandato, o Bloco tem sido a força política que tem tido a posição até mais vidente, porque tem previsto, não sendo esse a nossa intenção, tem previsto o falhanço dessas medidas e tem-se também batido por elas, né? Nós temos batido pelo falhanço da privatização da água. Nós defendemos que a água deve-se manter no Mas antes de chegarmos a essa parte, houve assim algumas dúvidas quase até à última da hora, até à altura do Bloco de Esquerda anunciar que de facto se ia candidatar, se ia haver a candidatura ou não. Não houve dúvidas nenhumas, Artur. Pode ter havido dúvidas suas, mas não houve dúvidas de mais ninguém. O Bloco de Esquerda apresenta-se às eleições como se apresenta desde há 8 anos, apresentamo-nos a quase todas os órgãos a que nos podemos apresentar e o prazo é 5 de agosto, portanto nós poderíamos até dia 5 de agosto anunciar a nossa candidatura e vamos fazê-lo publicamente no dia 1 de agosto na Praça Sousa Oliveira à noite, com a presença de João Semedo, o dirigente do Bloco de Esquerda, e é nesse momento que vamos fazer o anúncio da candidatura. Lá porque as outras candidaturas, algumas das outras candidaturas já andam há muito tempo em propaganda, em campanha, nós não alinhamos nisso, acho que cada coisa tem o seu tempo. Por exemplo, o PSD anda em campanha já há vários anos, desde a nomeação de Miguel Sozinha para a direção da empresa municipal Nazaré Qualifica, que é um dos maiores buracos do Executivo, da Câmara Municipal, financeiramente é um dos maiores buracos neste momento, e tudo isso tem sido campanha. Nós não, nós entramos em campanha quando a campanha, quando é a altura este certa. Anúncio desta candidatura, julgo saber que houve alguns contactos de outras forças políticas com o Bloco de Esquerda para a formação de listas conjuntas ou não. Esses contactos verificaram-se ou não? Não. Sinceramente, é mais uma coisa que eu não entendo bem qual a origem da questão, porque o Bloco tem-se batido, sim, e já nos batemos há 4 anos. Houve não contactos entre a CDU e o Bloco de Esquerda para a elaboração de listas conjuntas ou alguma colaboração entre as duas forças políticas? O Partido Comunista tem, a nível nacional, a política de apresentar listas enquanto CDU. e não apresenta em lado nenhum, é política do seu Comitê Central, parece-me, pelo que sei, não apresenta listas nem em coligação, nem nada desse género. E, portanto, nós na Nazaré, já há 8 anos, na altura com Joaquim Piló e Manuel Sequeira, já há 4 anos com o António Peixe e comigo próprio, tentámos fazer uma frente de esquerda que conseguisse destronar o PSD ao fim de mais de 20 anos de mandato, destronar Jorge Barroso ao fim de 28 anos de mandato que conta agora. Nós tentámos sempre que a esquerda se unisse de alguma forma. Isso foi sempre impossibilitado, tanto pelo PS como pelo PCP, por questões. Desta vez não houve contactos com os partidos. Desta vez houve o mesmo tipo de conversa. O PC não tem disponibilidade para coligação, o PS tem a sua candidatura própria. Como é que se verificou essa não disponibilidade? Houve contactos, houve conversas? Essas pessoas conversam normalmente, se nos encontramos na rua, conversamos, quer dizer, não houve uma reunião oficial, não houve um encontro como está a haver agora entre o PS, o PSD e o CDS para uma salvação nacional. Nós não entramos também nessa hipocrisia da salvação nacional. Nós conversámos, as pessoas conversam naturalmente, e vimos que não havia condições novamente para haver uma frente esquerda que derrotasse o PSD. Portanto, cada qual está nas suas listas, independentemente disso. Eu não tenho a ver nada com as outras listas, o Bloco tem a sua proposta e as suas listas. Boa tarde, Fábio. Eu gostaria que, para já, nos informasse quem são os cabeças de lista e os candidatos que o Bloco de Esquerda já tem. Sim, nós para já apenas definimos os cabeças de lista, precisamente. Estamos a acabar o processo de juntar pessoas para as listas e não definimos os restantes números, porque dessas pessoas que estamos a juntar para as listas pode haver gente interessada e interessante para preencher os números principais, os números cimeiros da lista. No entanto, anunciámos já por comunicado de imprensa, mas vamos anunciar publicamente dia 1 de agosto na Esplanada. Temos para a Câmara Municipal é Joaquim Piló, que é presidente do Sindicato dos Pescadores, é bem conhecido na Nazaré, conhecido por alguns como Nadeé, que seria um nome de uma alcunha. O Joaquim Piló foi nosso candidato há 8 anos, tem-se batido sempre por políticas de melhores rendimentos e melhores condições na pesca, mas também na Nazaré ele tem intervido. Há 8 anos fizemos uma campanha muito interessante, acho eu, de proposta, mas também de desmascarar algumas candidaturas que se provaram bem menos interessantes e mais falsas. Para a Assembleia Municipal, temos a encabeçar a lista o Jorge Ribeiro, é professor de Educação Física, de Valados Frades, organizador do Jazz no Maral, do Jazz no Valado, dinamizador cultural e desportivo, principalmente no basquetebol, que é o que ele mais gosta. Jorge Ribeiro também é relativamente conhecido, até pelas pessoas mais novas como eu, por ser professor de Educação Física. É uma pessoa que eu acho que dará um contributo muito interessante na Assembleia Municipal, que tem uma forma diferente de agir da minha, enquanto fui membro da Assembleia Municipal. Acho que o Jorge Ribeiro pode dar um contributo muito interessante para a Assembleia Municipal e transformar um bocado a forma como os debates lá são feitos. Para a Assembleia de Freguesia de Valados Frades, para a Junta, o Frederico Teixeira é a nossa aposta. Ele tem também participado em algumas reuniões da Assembleia Municipal e eventualmente poderá voltar a fazê-lo. É candidato à Junta de Freguesia de Valado para ganhar, há que dizer. Nós achamos que o Valado precisa de mudar, precisa urgentemente mudar, precisa de uma Junta de Freguesia que esteja mais próxima das pessoas, e há casos tão concretos que se têm perdido pelo caminho. Por exemplo, o fecho do CTT do Valado é uma questão gravíssima para as pessoas que vivem no Valado, e o PSD e o PCP estando na Junta de Freguesia, a culpa, é verdade, o projeto é nacional, é do Governo, mas a Junta de Freguesia foi incapaz de criar condições ou de criar uma alternativa que mantivesse o serviço de CTT no Valados Frades. O Frederico Teixeira, que criou agora também há cerca de um ano a Associação de Agricultores Cinco Rios, que é uma associação já com dezenas de associados até fora do Conselho, que eu penso que pode de facto ser a peça transformadora, com uma equipa que ele apresentará entretanto, uma peça transformadora para Valados Frades. E por último, a Thelma Laborin, que tem participado também frequentemente na Assembleia Municipal, é uma jovem, licenciada em Belas Artes, tem participado ativamente na política do município e acho que pode e será um contributo também muito interessante para a Assembleia de Freguesia de Nazaré, que é uma Assembleia que nunca se sabe o que lá se passa. A Assembleia reúne-se de vez em quando e publicamente não se sabe o que lá se passa. Os membros da Assembleia nunca fizeram daquilo um órgão popular e de informação, um veículo de informação para a população, e é isso que a Thelma se propõe a transformar. O Bloco de Esquerda tem vindo a subir em termos de votação no Conselho da Nazaré, nomeadamente nas legislativas, mas teve uma forte quebra nas últimas autárquicas. A que é que isto se deve? Bom, as últimas autárquicas, nós tivemos uma candidatura também um pouco diferente da anterior. Eu não sei bem a que é que se deve os resultados, mas há uma coisa que é visível, perfeitamente visível na altura das eleições e que se começa a observar agora, que é as promessas até pessoais e não só políticas e partidárias que se vão fazendo às pessoas. Ou seja, a Câmara Municipal da Nazaré é ainda o maior empregador do concelho. E as pessoas têm medo de perder os seus trabalhos, associando esse trabalho ao apoio político. Nós achamos que as pessoas não devem ter esse medo, que os seus trabalhos como funcionários públicos estão garantidos pela lei, pelos concursos públicos, e que não são de nomeação política nem partidária, e esperamos que agora que as pessoas também se foram percebendo disso, né? Houve muita gente com muitas promessas há 4 anos que acabou por... nestes últimos 4 anos a Câmara fez muitos despedimentos e nós consideramos que as pessoas... Eu acho que as pessoas agora começam a despertar para isso e a perceber que não é por andarem com a bandeirinha de um ou do outro que o seu filho mantém o trabalho ou não. Eu acho que a Nazaré precisa de uma transformação no seu desenvolvimento, precisa de uma transformação no turismo, precisa de uma transformação no centro histórico. Quer dizer, nós tivemos o desabamento do edifício ao lado do NAFTA na Praça Manuel Arriaga. Isso é vergonhoso e estava anunciado há anos. O Bloco tem até a campanha que fez há 4 anos e há 8, precisamente também com aqueles edifícios, que são um cartão de visita tremendamente perigoso, pelo que se comprovou, e é isso que a Nazaré precisa de alterar para que os empregos existam e para que a qualidade de vida possa melhorar. E, portanto, eu acho que as pessoas desta vez têm uma boa oportunidade de votar consoante o que acham que, que são as melhores propostas para a Nazaré e, portanto, para toda a gente, e não renderem só o medo da promessa vã que muitos políticos acabam por fazer. Já várias vezes foi prometido, e falo em promessa, já várias vezes foi prometido, entre aspas, a constituição de órgãos locais do Bloco de Esquerda na Nazaré. Sim. Há 8 anos que existe representação do Bloco na Assembleia Municipal, nomeadamente. Porque é que o Bloco ainda não conseguiu reunir um conjunto de aderentes suficientes para ter órgãos locais? O Bloco não fez essa promessa, o Bloco tinha essa ambição, até porque isso é uma questão interna do partido, que afeta os próprios membros do partido, e não é uma promessa à população, é diferente, é um pouco diferente. No entanto, dentro do Bloco, os militantes que temos, nós temos poucas dezenas de militantes na Nazaré, e de facto nunca conseguimos avançar para a constituição do núcleo, até porque a constituição do núcleo tem uma série também de questões burocráticas e de nomeação de pessoas para dirigir o Bloco a nível local, e de facto, infelizmente, nunca conseguimos isso, nunca tivemos assim... Nós queremos que as pessoas venham ter com a gente, nós queremos que as pessoas venham dar propostas, que as pessoas venham fazer essas propostas e que venham decidir por nós, decidir pelo Bloco, em nome do Bloco, que propostas é que o Bloco há de fazer. E essa é a nossa ambição para criar um núcleo, é que as pessoas se juntem ao Bloco, sejam militantes ou simpatizantes apenas, mas que possam vir ter com o Bloco, se possam reunir com o Bloco e que dessas reuniões possam vir propostas. Isso é um trabalho que nós esperamos que, também com uma maior representação que pode vir nestas próximas eleições, que mais pessoas se aproximem, que acreditem mais na candidatura, também por isso é que temos novas pessoas a encabeçar esta candidatura para ver se consegue criar uma outra dinâmica política no concelho. Para concluir a questão das listas, portanto, em Famalicão o Bloco de Esquerda não vai apresentar a lista à Assembleia de Freguesia? Não, em Famalicão nós temos um bom resultado, temos uma boa votação em Famalicão, mas de facto conheço poucas pessoas em Famalicão que assumam o seu voto e que digam que votaram no Bloco de Esquerda e que querem trabalhar com o Bloco de Esquerda. Famalicão também é uma freguesia pequena e portanto, se nós no Concelho da Nazaré, se na verdade temos poucos aderentes, menos ainda por comparação, menos ainda teríamos em Famalicão. É uma pena. Eu espero que Famalicão, que esses votantes do Bloco de Esquerda se mantenham, mas também que apareçam, que venham ter com a gente, que façam a proposta, porque Famalicão precisa. Famalicão tem estado entregue à construção, ao lobby da construção, e eu acho que Famalicão precisa também de muitas coisas. Aliás, Famalicão está muito mais carenciada em termos de resposta pública, do serviço público, muito mais carenciada do que a Nazaré ou do que Valados Frades. E por isso eu espero que as pessoas de Famalicão se comecem também a mexer e que possam transformar aquilo, porque de facto Famalicão precisa dessa intervenção política que tem sido adiada. Portanto, já o Fábio já disse que vai ser feita a apresentação pública da candidatura no dia 1 de agosto. Em termos, como é que vai ser a campanha do Bloco de Esquerda? Nós temos uma campanha de proposta. Nós temos algumas propostas que se mantêm. Eu não falava ainda em proposta, falava só em termos de campanha, de calendários, de meios. Olha, se tem assim algumas assim, ações já calendarizadas? Não. Nós para já, a campanha ainda falta muito para começar o período de campanha e até para começar o período de pré-campanha. E portanto, eu novamente digo, eu, por exemplo, ainda sou membro da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal ainda se vai reunir mais uma vez. Nós ainda temos trabalho político a fazer, ainda andamos a dar resposta ao trabalho, porque não podemos esquecer que Jorge Barroso ainda é Presidente da Câmara, ainda não se demitiu, ainda está a tomar decisões erradas diariamente para a Nazaré. E, portanto, nós temos resposta a dar ainda a essa política que está a ser feita. E o período da campanha será o período da campanha normal. Visitaremos com certeza as três freguesias, visitaremos com certeza. Nós temos como plano, posso lhe adiantar, que queremos reunir com o centro de emprego, queremos reunir com uma série de instituições do concelho, também para pintar o quadro, para saber mais concretamente em termos como de meios, é que... Há assim algum meio que o Bloco de Esquerda vá privilegiar? Meios audiovisuais, outdoors, cartazes? Ah, sim, quer dizer, nós estaremos na internet, não é? Como sempre temos estado, nos blogs, que vamos ter um blog de campanha, como temos tido outras vezes, vamos ter Facebook, vamos ter YouTube, vamos ter, a nível de internet, estaremos em várias plataformas, mas o mais importante é a rua, o mais importante é falar com as pessoas, tentaremos fazer sessões públicas para falar com as pessoas e distribuiremos folhetos que... O objetivo de distribuir o folheto não é que a pessoa fique com o folheto, não é isso o mais interessante é falar com as pessoas, é fazer com que as pessoas nos vejam a nós com o folheto na mão e que venham falar connosco e dizer quais são os problemas que acham que são mais importantes. Agora, nós, por exemplo, nessa matéria, uma proposta que nós nos vamos bater muito, que nos temos batido, mas que desta vez queremos fazê-lo de outra forma, com proposta mais pujante na Assembleia Municipal e pelas ruas, é a proposta de implementação do orçamento participativo. Nós achamos que o orçamento participativo é que pode levar a que as pessoas tomem a mão da autarquia e que elas comecem a decidir o que é que deve ser feito. Um orçamento de 10 milhões de euros, como é o da Câmara de Nazaré, qual seria a parte que seria afetada pelo orçamento participativo? Bom, a Assembleia, o orçamento participativo tem um processo próprio de andar que obriga que sejam as pessoas a decidir e não ninguém de cima. A própria Assembleia Participativa poderá decidir esses valores, no entanto, nós estimamos que para uma altura inicial, para um primeiro processo de orçamento participativo, 250 mil euros será uma fatia que a Câmara pode e deve dispensar à decisão da maioria da população. É uma fatia que pode e deve fazer com que não seja sempre o mesmo executivo a decidir, que possa dar à população a hipótese de escolher quais os projetos que a Nazaré mais precisa. E é um valor que dentro do orçamento continua a ser irrisório. Por exemplo, o Bloco de Esquerda já fez algum estudo, algum levantamento sobre a participação nos locais onde houve orçamentos participativos? Sim, há mais de 40 municípios com orçamento participativo implementado. Qual tem sido a percentagem de pessoas que participam nesse... Sinceramente, não lhe sei dizer. Acho que isso varia muito e depois também varia, por exemplo, da percentagem de dinheiro que está disponível no orçamento participativo, ou seja, se as pessoas perceberem que aquilo é apenas uma lenga-lenga e que vai dar para aprovar só apenas um projeto e pronto, se as pessoas perceberem que aquilo vem de encomenda ou vem para cumprir calendário, mais ou menos como há bocado me perguntava o Arthur, nesse caso as pessoas não participarão, mas se entenderem, se virem, e eu acho que é isso que pode ser, que aquela é uma ferramenta importante para as pessoas decidirem se é aquela rua que precisa de ser, de levar pedra, ou se é uma zona que está sem luz, se é o campo de futebol que precisa de ser novo, se é o centro de saúde que já pode ter um edifício. São as pessoas que podem decidir o que fazer com aquele dinheiro da Câmara, e a Câmara é obrigada a fazer com esse dinheiro o que as pessoas decidiram. Então, antes de entrar propriamente mais então nas propostas, na apresentação na nota de imprensa, o BE diz que apresentamo-nos porque sabemos que somos diferentes. Qual é a diferença do Bloco de Esquerda em relação às outras forças políticas? Bom, olha, nesta candidatura, o número de listas que estão já anunciadas mostra mesmo que nós somos diferentes. Quer dizer, há candidaturas que são... Há a candidatura do PS e há uma candidatura filha do PS, ou duas. Há a candidatura do PSD e uma candidatura filha do PSD, ou duas. As candidaturas de independentes que estão a surgir são tudo menos independentes. E fazem política como a gente vê na televisão a fazer política. Fazem política como o Paulo Portas, que seria irrevogável a demissão do governo, a não ser que lhe desse um poder um bocadinho maiorzinho. E é isso que está a acontecer aqui. Seria irrevogável a participação, o acordo entre, por exemplo, entre o António Trindade e Jorge Barroso no Executivo, seria irrevogável, a não ser que de outra forma consiga um bocadinho mais de poder, ou que pelo menos que o procure. Principalmente nesse aspecto, o Bloco é diferente, porque o Bloco não entra nessas buscas de poder e faz a sua proposta política como tem que fazer, bate-se por ela nos órgãos e na rua como tem que se bater. Como é que se explica que haja tantas candidaturas no Conselho da Nazaré? Será possivelmente no Distrito de Leiria aquele Conselho que vai ter mais candidaturas a uma Câmara que supostamente está em grandes debilidades financeiras? Como é que há este súbito interesse das pessoas em participar na vida política? Pois é, curioso. Não é um súbito interesse, porque... Pá, eu tenho 27 anos e a maior parte dos candidatos já andam nisto há mais tempo do que eu existo. Não é um súbito interesse, é um interesse continuado que tem a ver com o caminho que a Nazaré tem levado na privatização dos bens públicos, que é muito apetecível para muita gente. A entrega que foi feita, que tentou ser feita da água a uma empresa privada, a entrega que se tentou fazer da zona dos Caixins e da zona sul do Porto de Abrigo, a entrega que se fez à Nazaré Corifica do Parque Campismo, da Biblioteca Municipal, das escolas primárias, bens esses que depois poderão ser vendidos pela Nazaré Corifica sem ser aprovado por Assembleia Municipal nenhuma, portanto, bens que acabam por fugir do domínio público e do domínio representativo, né, do domínio em que a gente elege quem gera o nosso património. Isso é possível para muita gente, como se vê. A maioria no Executivo, não só o PSD, mas os que se juntaram à maioria ao PSD, portanto, a maioria no Executivo fez tudo por tudo para privatizar o máximo que podia na Nazaré. E a recolha do lixo foi privatizada, quer dizer, a recolha do lixo neste momento custa 5 vezes mais por mês do que custava quando era feita nos serviços municipalizados. E agora é feita por uma empresa, Ecoambiente, que eu não sei se a recolha é feita melhor ou pior, mas custa muito mais e custa tanto mais que é impagável, que a Câmara, parece-me, pelo que percebi, que já está a dever há algum tempo, ou que pelo menos teve meses em que não pôde fazer o pagamento. Porque isso, esse é o interesse que a maior parte destas candidaturas tem em chegar ao Executivo, é de poder privatizar ainda mais, porque isso dá dinheiro. Nós temos a candidatura do PSD, Miguel Sozinha, é um homem que vem desde sempre, a sua carreira, não tenho nada contra isso, mas é a carreira profissional, é administrador de cerca de 14 empresas, a maior parte hotéis, a maior parte do Grupo Lena, mas ele é administrador de cerca de 14 empresas. Empresas essas, o Grupo Lena, da qual ele é administrador, foi o único candidato à privatização dos Caixins e da Zona Sul do Porto Abrigo com a lenga-lenga dos campos de golfe e da Marina. Foi a única empresa interessada a nível internacional, foi a sua. Na privatização das águas houve 4 empresas interessadas que entretanto também desapareceram, muito próximas também, quer dizer, há de facto um interesse em chegar à Câmara porque há muita coisa ainda que pode dar lucro. A Câmara está com este prejuízo todo porque, por exemplo, a privatização da recolha do lixo é danosa para a Câmara. Está com esta dívida toda porque a compra e depois a venda de parte da Escola Profissional da Nazaré foi danosa para a Câmara. E por isso é que a Câmara dá com tanto prejuízo. Mas o que a maior parte destes candidatos acham é que ainda se pode ir mais fundo. São 7 candidaturas. Quem é que beneficia com estas 7 candidaturas? Bom, a democracia beneficia sempre quando há muitas candidaturas, não é? Eu prefiro sempre muitas do que poucas. Mas politicamente? Acho que cabe agora à população decidir. 7 candidaturas. Por exemplo, o BE pode ou não ser prejudicado por haver muitas candidaturas? Eu não sei, eu não faço esses cálculos. Eu acho que as pessoas é que podem decidir isso. Não é essa a minha forma de fazer política, fazer esse tipo de calculismo. Acho que é uma boa oportunidade para o Executivo, para os 7 vereadores, para a eleição da Câmara ser mais representativa. Acho que há uma oportunidade para a Câmara não estar entregue apenas a 2 partidos e estar mais distribuída e haver lá uma fiscalização maior feita à Câmara, porque nós elegemos 7, a Nazaré elegeu 7 vereadores há 4 anos, que acabaram todos eles por fazer parte do mesmo Executivo, não havia um único de oposição. Portanto, não havia um único para fiscalizar a atividade da Câmara. Eu acho que esta é uma boa oportunidade para o Joaquim Piló, presidente do sindicato, poder vir à Nazaré, vir à reunião de Câmara, fiscalizar o que os partidos que acabarem por fazer as suas contas depois das eleições. Acho que o Joaquim Piló era a pessoa ideal, é a pessoa que fez falta nesta Câmara nos últimos 4 anos. Vamos agora falar de projetos. Que projetos é que o Bloco tem para a Nazaré? Já falei aqui de alguns, né? Nós vamos bater principalmente pelo orçamento participativo. Achamos que a democracia isso não é um projeto, isso é um instrumento, quanto muito. É um instrumento que faz com que as pessoas é que decidam os projetos. Nós achamos que a Câmara e os dinheiros da Câmara, os bens públicos, devem servir as pessoas e não servir-nos a nós, né? Não devemos nós servir-nos dele. E portanto as pessoas é que devem decidir que tipo de projetos. Claro que temos algumas coisas mais concretas. Nós defendemos a reabilitação urbana da zona antiga da Nazaré, já defendemos há muito tempo, e como há bocado estava a falar, o edifício ao lado do NAFTA que ruiu e que felizmente não causou nenhum danos a ninguém, mas que ainda pode ruir, que ainda lá está muita coisa para ruir, ainda pode ruir o resto, ainda pode magoar alguém. Nós achamos que isso é importante pegar nesses edifícios e reconstruí-los. A maior parte desses edifícios não serão de gente pobre que não tem condições para reconstruir. A maior parte desses edifícios são de construtores, são das pessoas que mais casas têm na Nazaré. E, portanto, nós defendemos que, tal como noutros concelhos também se faz, a reabilitação urbana se faça coercivamente, caso os proprietários se recusem a recuperá-los. E, portanto, isso permitiria que a Câmara, recuperando alguns edifícios, os colocasse a arrendamento preços aceitáveis para repovoar o centro, a zona antiga de Nazaré, de preferência. Nós temos uma escola profissional de Nazaré, mas não temos alojamento, não temos resposta a dar para pessoas que queiram vir para essa escola. E pessoas que queiram viver na Nazaré, que queiram desenvolver, que queiram fazer a sua vida na Nazaré, eventualmente, por exemplo, uma família de Alcobaça que queira vir viver para a Nazaré, não vem viver para a Nazaré porque não tem condições de viver no centro da Nazaré, como... E só não tem condições porque não se quer que haja condições, porque esses prédios existem, esses prédios estão devolutos, são perigosos, e nós consideramos que a Câmara deve pegar nisso. Há também dinheiros, não é esta a expressão, mas há dinheiros também europeus para esses projetos, e até agora foi só falta de vontade, porque sabe-se que isso ia chatear algumas das pessoas mais ricas do concelho. Depois também defendemos uma alteração ao trânsito. Nós já há 4 anos nos batemos muito por isso, a questão do trânsito e do estacionamento na Nazaré mantém-se caótica. A questão do estacionamento já está um bocadinho melhor, é verdade, com a implementação dos parquímetros. No entanto, nós defendemos que esses parquímetros não devem ser privatizados, como pretende o PSD. Nós defendemos que esses parquímetros devem se manter na autarquia, foram um investimento que a autarquia fez e que agora está a dar lucro, e esse lucro deve-se manter na autarquia. Mas defendemos, mais do que os parquímetros que sugam o dinheiro de quem ali estaciona, perdão, nós defendemos que exista um ou dois parques de estacionamento na periferia que tenham um transporte coletivo constante até ao centro, para permitir que as pessoas possam deixar o carro tranquilamente junto ao Porto de Abrigo, junto ao Estádio Municipal, e ter transporte garantido a todas as horas para poder vir e voltar até ao centro de Nazaré. Isso são propostas bastante básicas, até que não tem nenhum... Esta da transformação do estacionamento não tem nenhuma despesa por aí além, a criação do parque de estacionamento e de uma carrinha a fazer essa viagem não é nenhuma despesa por aí além, e seria transformadora para os comerciantes, para os turistas, para quem cá vive. Falando de emprego, penso que essa é uma questão transversal nestas eleições. De que modo é que o Bloco de Esquerda acredita poder criar condições para que a autarquia facilite de alguma maneira a criação de emprego? A primeira medida mais importante não tem a ver diretamente com a autarquia, mas é rasgar o memorando da Troika. Essa é a primeira medida mais importante, porque é essa que está a causar a Câmara da Nazaré não tem competências para o fazer. Com certeza, mas tem competências para recusar um memorando da Troika para a Câmara. E, por exemplo, a Câmara neste momento está a contratar um programa de apoio à economia local, que é um empréstimo estilo Troika, em que o Estado empresta, mas empresta sobre medidas de austeridade muito pesadas para a Câmara, e essas medidas é que não vão em nada incentivar o emprego, porque... Esse apoio que a Câmara está a pedir vai obrigar a aumentar todas as taxas que a Câmara pode recolher, vai obrigar a implementar a taxa da derrama, vai obrigar a aumentar o IMI, o IRS, todas as taxas que a Câmara pode receber, as taxas da água, todas as taxas a Câmara vai ser obrigada a aumentar com esse contrato, e isso é contra a criação de emprego na Nazaré, é contra a instalação de empresas, é contra o investimento na Nazaré. Portanto, nós achamos que o PAEL não deveria ter sido contratado, mas também consideramos que há coisas muito concretas e que já seriam responsabilidade da Câmara há mais de 20 anos, que eu penso, nós acreditamos que melhoraria o emprego, e os institutos públicos também consideram. Por exemplo, o PDM, o Plano Diretor Municipal, que a Câmara está para aprovar há mais de 20 anos, que é uma ferramenta que delimita quais as zonas de construção, ou de habitação, ou de comércio, ou de proteção, ou de reserva, essa ferramenta não está aprovada há 20 anos. Seria... Há 10 ou... Há 10... Está em revisão há 10 anos. Está em revisão há 10 anos, mas exatamente, mas há 8 anos Miguel Sozinha foi eleito líder da bancada municipal do PSD, foi o nomeado responsável para a revisão do PDM e nunca tomou nenhuma medida como membro da Assembleia responsável por isso, exceto enviar o DVD aos deputados no final do mandato. Mas essa ferramenta é importantíssima para se definir que Nazaré é que queremos, o que é que queremos da Nazaré, porque neste momento está completamente desregulada, desorganizada, não há um investimento claro, uma definição clara do que é que a Nazaré quer. Nós vemos aqui os nossos vizinhos, nós vemos Óbidos, que distintamente definiu que tipo de desenvolvimento é que pretende. A Nazaré tem atirado para todos os lados sem acertar em nenhum, com as promessas falsas, já se sabia, dos campos de golfe, dos hospitais israelitas, dos parques de estacionamento subterrâneos, de tanta coisa que se foi prometendo aqui, sem haver uma direção clara, que é essa que o plano diretor municipal deve definir através da auscultação pública e etc. E portanto, essa ferramenta, por exemplo, faria toda a diferença para um investidor que queira investir no Nazaré, para saber, para olhar para aquela ferramenta e saber que tipo de Nazaré é que provavelmente vai ter daqui a uns anos, porque é essa a ferramenta que define o desenvolvimento e as possibilidades de construção. Nós achamos que a aprovação, a revisão efetiva do PDM, a auscultação pública e a sua aprovação é uma ferramenta importantíssima e que transformaria nesse sentido. Nessa questão de quais são, quanto ao Fábio, as ideias que deviam presidir ou os critérios para essa revisão do PDM? Nomeadamente, se o perímetro urbano devia aumentar, deveria diminuir, se devia haver implementação de algumas zonas industriais ou empresariais e onde? Eu acho que primeiro isso tem que ser discutido publicamente, porque... por exemplo, se fizesse essa pergunta ao PSD, a resposta ia ser muito dúbia, porque, por exemplo, o PDM atual... Eu estou a fazê-lo ao Bloco de Esquerda. Sim, mas vou só dar um... Sim, mas é que nós não somos executivo e por isso é que eu estou a dar este paralelismo. No PDM atual, a zona a sul do Porto de Abrigo, a maior parte daquilo é reserva ecológica e reserva agrícola nacional. O PSD propôs que ali se construísse equipamentos turísticos. Seria contra esse PDM. E para prevenir que essas coisas não aconteçam, é em que se constroem reservas ou que se esquece das reservas e se não define quais os sítios para esse tipo de construção, por isso é que nós defendemos que o PDM deve ser discutido publicamente e dessa discussão pública há de sair um consenso, porque é uma ferramenta que não... O problema é este, é que aquela ferramenta, como nunca se tentou encontrar um consenso, tem servido apenas para o consenso da maioria do executivo e não para o consenso da maioria da população, ou para a maioria dos partidos, ou para a maioria dos eleitos. E por isso é que este debate deve ser feito amplamente, publicamente, deve ser promovido pela Câmara, pelo Executivo, que tem a obrigação de o promover, e saber o que é que as pessoas de facto querem para a Nazaré. Há um pouco a questão de pronunciou-se contra a questão do PAEL. O PAEL é um documento para fazer face a uma situação existente de dívida na Câmara. Já disse que não aceitaria o PAEL. Qual seria a outra alternativa para resolver o problema financeiro da autarquia? O problema financeiro da autarquia tem sido criado pelo executivo de Jorge Barroso, né? É o Jorge Barroso que está há 20 anos na autarquia e é ele que há 20 anos tem aumentado a dívida para valores já astronómicos, quer dizer, já astronómicos, dizemos nós, até vermos o que é que há de vir aí. Nós achamos que deve ser feita uma auditoria às contas da Câmara. Isso é uma coisa essencial para saber o que é que se deve a quem, porquê e em que é que isso se gastou. E quem é que decidiu que se gastasse assim? Essa é uma forma de saber o que é que a Câmara de facto deve, a quem é que deve e se essa dívida tem razão de ser. Porque nós vemos com a auditoria que está a ser feita popularmente à dívida pública do Estado que há muita dívida que é ilegítima e que foi contratada ilegitimamente. Nós não sabemos na Nazaré se há dívida ilegítima, poderá haver, a dívida é tão astronómica, Fábio, que poderá haver. Não, isso, não se esqueça isso daquilo que está a dizer, exatamente a questão da dívida, nós voltamos já a essa questão depois de um pequeno intervalo. Nazaré FM 100.6. Boas férias com boas ondas de música. Nazaré FM. Nazaré FM. Nazaré FM. Nazaré FM. Mais rádio em 100.6. Fábio, estamos na fase em que o Bloco de Esquerda rasgava o memorando do Paiel. Mas tem que arranjar aqui maneira de pagar a dívida. Que independentemente de serem 40 ou 50, dependendo dessa auditoria, teria que se pagar, e só se pode pagar aumentando as receitas e ou diminuindo as despesas. Ou pensando um bocadinho mais a longo prazo. Ou seja, esta dívida não foi criada de um dia para o outro, foi criada em 20 anos, pelo menos. E foi criada por políticas erradas que levaram à desertificação da Nazaré, que levaram ao desinvestimento da Nazaré, que levaram que as pessoas fossem fugindo da Nazaré. O que nós defendemos é que, se as pessoas voltarem para a Nazaré, se houver mais empresas a querer investir na Nazaré, se a área de localização de empresarial de Valados Frades alguma vez fosse verdade e não fosse só para vender a madeira dos pinheiros, se o rumo da Nazaré for outro, também a Câmara acaba por ter mais receitas e acaba por fazer face a estas despesas. Pode-se concordar que a dívida seria para pagar em 20 anos também? Não, não é isso. A dívida, eu há bocado estava a falar da auditoria à dívida da Câmara, acho que o mais importante é saber que dívida é esta, porque nós temos fornecedores locais que com certeza que precisam que lhes paguem essa dívida, porque estão a asfixiar o seu negócio. Não há dinheiro para pagar essa gente. Não há dinheiro para pagar essa gente porque se tem estado a gastar dinheiro noutra gente. E esse é que é o problema, é saber onde é que o dinheiro se tem estado a gastar. Nós tivemos 7 vereadores a receber ordenado, por exemplo. É dinheiro também. Não é aí o principal, isso pode parecer um bocado populista, mas isto mostra qual o interesse que o Executivo tem mostrado em resolver este problema. A dívida tem aumentado todos os anos. Não houve nunca nenhum recuo. Há 8 anos que se anda nesta lenga-lenga. Não houve nunca nenhum recuo. Não houve nunca um mês que o Presidente chegasse à Assembleia Municipal e dissesse: epá, temos uma boa notícia, a dívida diminuiu 50 mil euros. Nada. É sempre a aumentar. E tenta justificar-se que os aumentos não são tanto quanto parecem, que são outros. O que nós defendemos é uma alteração do rumo da Nazaré. Defendemos resgatar a democracia, serem as pessoas a decidir em que é que se deve gastar, em vez de serem estes senhores a decidir o que é que se deve gastar, não sendo deles, a decidir a quem é que se deve ficar a dever, não sendo deles, não ficando a dever a si próprios. E portanto nós achamos que a auditoria, a reabilitação da zona urbana, a criação do parque de estacionamento, que faz com que o centro fique mais fácil, mais atrativo às pessoas visitarem, todas essas coisas fazem com que a Nazaré possa viver num crescendo e não num decrescendo como tem vivido. E portanto essa é a coisa principal, porque as taxas, ainda que a Câmara as aumentasse todas, não ia pagar a dívida de um ano para o outro. Portanto não é por essa forma também populista de dizer a taxa tem que ficar no mínimo para ser mais barato ou ser mais caro. Eu acho que essas receitas devem ser bem geridas, sim, mas o problema é que têm sido mal geridas. É que os pinheiros foram vendidos e não se sabe para onde é que foi o dinheiro. Não foi para pagar dívida nenhuma. Nem sequer sei se pagou à empresa que tirou de lá os pinheiros. Quer dizer, a Nazaré anda nestes termos. E é importante saber que dinheiro há, a quem é que se deve e o que é que se deve fazer com esse dinheiro. Voltando à questão da dívida, porque me parece que é de facto muito, muito importante e decisiva, até diria eu, na gestão da autarquia, já tivemos duas entrevistas deste ciclo e tivemos visões distintas sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda, qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente à possibilidade de vender património da Câmara, nomeadamente património que não é utilizado, que não é um recurso, um ativo, digamos assim, da autarquia, para fazer face também a parte dessa dívida? Isso tem acontecido e a dívida nunca baixou. A Câmara já deu e vendeu tanta coisa e isso não baixou a dívida. Portanto, eu não acredito que é diminuindo a capacidade económica e financeira da Câmara que se vai aumentar a capacidade económica e financeira da Câmara. A Câmara tem que manter os seus bens e as suas propriedades. Claro que haverão coisas que se podem vender. Haverão, mas primeiro a Câmara precisa de fazer um levantamento real de quais os seus equipamentos, fazer um levantamento real de qual o interesse que aquilo pode ter para o município, antes de se apressar a vender o que não é seu. porque isso é o que já tem acontecido e é isso que leva a esta dívida. É decidir-se dos bens públicos como se fossem privados. As pessoas têm que ser ouvidas sobre isso. Se for para vender a escola primária ao cimo da Rua dos Correios, eu quero um referendo sobre isso. Eu acho que as pessoas merecem um referendo sobre vender aquilo para fazer lá um hotel ou não. E essa é que é a forma de fazer política. Não é decidir, vamos vender isto, que isto vai-nos dar aqui uns trocos, vamos safar a dívida, e depois a dívida aumenta na mesma e já perdemos aquilo. Nós perdemos a rodoviária. A Câmara permitiu que a Nazaré, neste momento, um centro turístico, não tem... Já não tinha ligações de comboio, agora não tem ligações decentes de autocarro. A Câmara tem permitido que a Nazaré seja... A Câmara e o PSD têm permitido que a Nazaré seja esvaziada destas condições mínimas para promover um certo desenvolvimento. E, portanto, eu acho que cada vez que a Câmara quiser vender alguma coisa... deve perguntar às pessoas. E este é um caso concreto, porque é um boato que corre. É porque ali, de facto, naquela escola primária número 2. Não, no, acho que não. Acho que não é o número 2. Era a antiga número 2. Sim. Número 2. É um espaço muito apetecível empresarialmente, a nível do negócio privado. Aqui, quatro cores agora. É um espaço muito apetecível, tem uma vista maravilhosa. E esse espaço já está entregue à Nazaré Qualifica, que já entregou espaços a entidades privadas, como a Escola Profissional da Nazaré. E nós achamos que qualquer dedo que metam em bens públicos devem publicitá-los bem, devem ser bem discutidos. E, por exemplo, aquele espaço que é tão importante e que pode ser um ponto de referência enquanto equipamento público no futuro da Nazaré, eu acho que aquele espaço, se for para ser vendido, deve ser referendado. Mas como é que se paga a dívida se, na primeira parte da entrevista, o Fábio disse que não haverá despedimentos, garantindo de alguma maneira que não haverá despedimentos na Câmara e que as pessoas podem estar descansadas quanto a isso, se não vão vender património, qual é o milagre financeiro que será feito? Não haverá despedimentos por causa da pessoa votar neste ou naquele, porque o voto é secreto e ninguém sabe em quem é que se vota. Despedimentos eu não posso prometer que não haja. O Jorge Barroso prometeu que ia arranjar 13 mil empregos e o que conseguiu arranjar foi desempregos, foi despedimentos. E portanto, eu não prometo que não haja desemprego. Fica esclarecido, então. Fico esclarecido. Eu prometo é que ninguém vê onde é que a pessoa põe a cruzinha e que não é despedida por causa do sítio onde põe a cruz. Eu acho que a Câmara está numa situação muito complicada. E acho, principalmente, que quem meteu a Câmara nesta situação não consegue tirar a Câmara dela. É a mesma coisa que no país. Quem nos criou a crise não nos tira dela, e está visto. A candidatura de Miguel Sozinha e do PSD e de Jorge Barroso para a Assembleia Municipal. Jorge Barroso já está com cargos públicos na Câmara Municipal há 28 anos. Há 28 anos. Eu tenho 27. Jorge Barroso quer estar pelo menos mais 4 anos na Câmara Municipal. Na Assembleia. Na Assembleia Municipal, peço desculpa. Eu acho que isso é uma forma bastante clara e pública de apropriação dos bens públicos. Eu estou como membro na Assembleia Municipal há 6 anos e acho que já é demais. Por isso é que não me recandidato. E porque acho que deve-se mudar. Devem vir outras pessoas, outras formas de fazer, outras formas de ver. Eu posso não ter agido bem em muitas coisas. E por isso é que dou vez ao outro de poder agir melhor. E o Miguel Sozinha também, que já anda nestas lides também há bastante tempo, não é novato nisto, eles sabem bem trabalhar dessa forma. Mas eu não concordo com ela, acho que ela está errada. E acho que quem nos meteu na crise, quem nos criou esta situação para a Câmara, quem nos criou esta situação de ninguém, praticamente ninguém consegue, nenhum jovem consegue viver na Nazaré, tem que ir para fora, porque não consegue trabalho, não consegue casa, não consegue nada. E não tem direito à cultura, não tem direito a transportes, não tem direito a nada. E isso é culpa de Jorge Barroso, também de Miguel Sozinha, que já anda há bastante tempo nisto, e eu acho que estas pessoas precisam de levar um cartão vermelho e dizer que já chega, que já experimentaram a vossa técnica não funciona, tem resultado mal, temos uma dívida como nunca a Câmara Municipal teve, e portanto venham outras pessoas, venham outra forma de fazer política, venham outro tipo de propostas e outro tipo de promessas, menos eleitoralistas e mais próximas das pessoas. Nós prometemos que queremos implementar um orçamento participativo. Nós prometemos que queremos que as pessoas escolham em que é que o dinheiro se gasta, em vez de prometer que eu é que decido em que é que o dinheiro das pessoas se gasta. E essa é a forma de fazer política diferente. Mas também o facto de 250 mil euros, que era a proposta do Bloco de Esquerda, para 10 milhões, isso também quer dizer não... Mas já agora, o Arthur há bocado perguntava qual a percentagem de pessoas que participavam. Se houver uma percentagem grande de participação no orçamento participativo da Nazaré, a Assembleia Participativa pode decidir outras coisas e pode exigir à autarquia outras coisas. E se houver condições, se tiver uma grande participação da população, eu acho que a autarquia deve ceder uma fatia muito maior do seu orçamento. Nós temos autarquias pelo mundo fora que chegam aos 50%, 60%, 70% entregue ao orçamento participativo. E, portanto, nós estamos numa fase inicial e fase complicada da autarquia, e por isso é que nós propomos começar por baixo para ver também como é que isto começa, qual a adesão das pessoas, para tentar trazer as pessoas a isto. No entanto, achamos que quanto mais melhor, quanto mais as pessoas puderem decidir, melhor, e por isso é que defendemos também que, caso queiram vender, por exemplo, a escola número 2 ou outro equipamento importante, nós teremos que fazer. Se eventualmente quiserem alugar a escola número 2, o Bloco de Esquerda também exigia o referendo, ou isso é uma questão de gestão? Olha, depende. Se a Câmara quiser alugar, tal como queria alugar, a distribuição das águas por 30 anos, eu acho que merece um referendo. Porque a Câmara, nenhum Presidente da Câmara deve ter legitimidade para fazer um contrato de 30 anos. Se quiser alugar para 4 anos, com certeza. Sendo o Fábio Salgado membro da Assembleia Municipal, porque é que muitas das respostas é sempre com base no se, e há muitas respostas que, como membro da Assembleia Municipal, já deveria ter. E, ao que tudo indica, parece não ter. Quais? Por exemplo, a questão da escola número 2, se é para alugar, se é para vender. Mas eu não sou executivo, não sou eu que decido se é para alugar ou se é para decidir. Da Assembleia Municipal, mas a Assembleia Municipal recebe informação do que a Câmara transmite. O órgão fiscalizador pode fazer requerimentos. Eu posso até dar-lhe conta de uma próxima vez, posso fazer a contabilidade da quantidade de requerimentos. Posso lhe dizer que cerca de 70% dos requerimentos que fiz à autarquia não foram respondidos. E portanto, a fiscalização é feita até ao ponto em que, do outro lado, há respostas honestas e há vontade de dar resposta. A Câmara, apesar de ser obrigada a dar resposta, nem sempre a dá. A Direção-Geral da Administração Local, apesar de ser obrigada também a fiscalizar caso a gente denuncie, nem sempre o faz. E, portanto, eu não sou obrigado a ter informação que a Câmara não disponibiliza. Precisamente isso é que eu diria-lhe ao contrário. Eu, como membro da Assembleia Municipal, não devia ter informação privilegiada. A Câmara é que tem a obrigação de publicitar todas essas informações. A Câmara é que tem a obrigação de qualquer coisa que quer fazer com um bem, deve publicá-la, deve fazer com que toda a gente na Nazaré saiba disso. Não é os eleitos, os génios da Assembleia Municipal. Toda a gente tem o direito de saber o que é que se anda a fazer com os dinheiros. Em termos de proposta, o que é que o Bloco de Esquerda faria à empresa municipal Nazaré Qualifica? Nós defendemos a extinção da Nazaré Qualifica. A Nazaré Qualifica tem servido apenas como trampolim político da sua direção e como buraco financeiro da autarquia e como forma da autarquia também perder esses tais equipamentos públicos. Nós defendemos que as coisas boas que a Nazaré Qualifica fez, e fez algumas, podiam e deviam ter sido feitas pela autarquia. E defendemos que as coisas más que a Nazaré Qualifica faz deixariam de existir se estivesse sob a tutela da autarquia. Porque a questão é, a Nazaré Qualifica é um órgão não eleito. A direção da Nazaré Qualifica é um órgão não eleito. É nomeado pela Câmara Municipal. Esse órgão não eleito tem em sua posse tanto dinheiro, tantos bens públicos, que não faz sentido que não esteja sujeito à apreciação, por exemplo, da Assembleia Municipal. E as escolas primárias, a biblioteca municipal, o parque de estacionamento, todas essas coisas são bens que devem estar sob a tutela da Câmara. O parque de estacionamento dá lucro. Não tem que dar lucro à Nazaré Qualifica, tem que dar lucro à Câmara. Não tem que dar lucro à Nazaré Qualifica para depois fazer as suas propagandas, as suas campanhas de propaganda. Tem que dar lucro à autarquia. Porque aí é também onde há falha nas receitas. Há falha nas receitas porque, quando há receitas, as receitas estão a ser entregues a outros organismos. E por isso, tudo o que tem sido feito de interessante pela Nazaré Qualifica deve ser feito na Câmara. E não me digam, é impossível dizer-me que a Biblioteca Municipal não pode ser gerida pela Câmara. Sempre foi. Não podem dizer que o Parque de Estacionamento não pode ser gerido pela Câmara, porque sempre foi. Não podem dizer que a instalação de LEDs não pode ser feita pela Câmara, porque pode, perfeitamente. E, portanto, a Nazaré Qualifica, nós defendemos a extinção dela. E o pessoal que está adstrito à Nazaré Qualifica? o pessoal que está a solicitar Nazaré Qualifica, esse pessoal vinha da Câmara. Esse pessoal é pessoal que a Câmara precisa, porque são funcionários da Nazaré Qualifica, mas que fazem serviços que a autarquia fazia. Esse pessoal foi prejudicado quando foi transferido para a Nazaré Qualifica, porque perdeu uma série de direitos, perdeu também nos seus ordenados e na sua carreira. Houve gente que também acabou nesta transição por perder o lugar, e nós achamos que os trabalhadores que só fazem falta à autarquia devem ser integrados na autarquia como funcionários públicos perfeitamente normais como os outros. A autarquia não pode ter dois quadros de pessoal, o real e o outro, o imaginário. Tem que ter um quadro de pessoal e aí fazer-se a análise do que é que a autarquia precisa ou não. Já percebemos que Jorge Barroso e Miguel Sozinho são os grandes alvos, digamos assim, da... Não. Não? Não são? Então quais são? Não, os nossos alvos, eu estou a falar deles porque estou a fazer uma espécie de um balanço e eles são a cara destes últimos mandatos. No entanto, os nossos alvos são as nossas propostas. É o orçamento participativo, é a questão da reabilitação urbana, precisamente. É a questão do ambiente, da criação de um jardim, que a Nazaré nunca teve direito a um jardim. É a questão do trânsito. Esses são os nossos alvos. Os nossos alvos são as nossas propostas políticas. Eu estou a fazer um balanço porque é preciso também que as pessoas percebam como é que viemos parar a esta situação. Eu acho que as pessoas percebem. Eu acho que as pessoas já perceberam perfeitamente como é que viemos parar esta situação. Ainda assim, acho que nunca é demais relembrar. Mas, de qualquer modo, que balanço é que faz, então, de 20 anos de Jorge Barroso enquanto Presidente de Câmara? Sendo certo que não se lembra de mais nenhum presidente, pois não? Não. Lembro-me historicamente e culturalmente, mas não é... Lembro-me porque sei a história da Nazaré, mas não me lembro de lidar com mais nenhum presidente de Câmara. Eu acho que Jorge Barroso deixa a imagem de uma pessoa que gostou mesmo muito de estar no poder. E por isso é que não o quer largar e quer agarrar-se a mais um bocadinho dele na Assembleia Municipal. Poder relativo que a Assembleia Municipal tem, mas que ainda assim há algum, principalmente nessa mediação da fiscalização, nessa entrega das respostas ou não, há um certo poder na Assembleia Municipal. Eu acho que Jorge Barroso... se tivesse saído mais cedo, talvez saísse mais limpo, mas ultimamente, estes últimos mandatos, que são também os que eu me lembro e que eu vivi mais proximamente, são de facto muito danosos para a Nazaré. Andámos aqui enrolados com histórias da Corachinha, com a história dos campismos e do campo de golfe, dos campos de golfe e das marinas, com a história do hospital israelita, com teleféricos, com não sei o quê, com tanta lenga, tanta história da Corachinha que nos foi impregnando pelos ouvidos. Chegaram a haver taipais e coisas preparadas, estaleiros de obras, como se a obra fosse realmente avançar. Ele deixa uma imagem muito má porque ele fez esta forma de... A forma de fazer política dele é esta. Foi esta, principalmente nestes últimos mandatos. A forma de enganar, de mentir, de prometer o que sabia que não era fazível. De prometer o que sabia que não ia acontecer. E deixa essa herança, deixa uma centralização de poder que eu espero que não se volte a repetir. Nós deixámos, há bastante tempo, deixámos de ter vereadores como Pelouros. Seria Jorge Barroso que decidia tudo, sobre tudo, e essa pessoalização do poder acho que é sempre negativa para qualquer órgão público, e portanto espero que próximos mandatos sejam menos pessoalizados, sejam mais descentralizados, mais abertos, mais democráticos, que as pessoas sejam mais bem recebidas na Câmara, que as pessoas sejam mais bem recebidas na Assembleia Municipal, que as pessoas tenham direito à intervenção no início da Assembleia Municipal e não no final da Assembleia Municipal. Portanto, o que significa que defendemos que as pessoas possam ir à Assembleia Municipal falar às 8h30 da noite ou às 9h quando começa a reunião e não às 3 da manhã quando acaba. Jorge Barroso sempre foi contra isso. Duvido que agora aceite isso, mas nós vamos bater por isso. Jorge Barroso acha que perdia o estrelato político se as pessoas fossem falar de assuntos mais cedo. Eu acho que as pessoas é que devem ser as estrelas da Assembleia Municipal. Acho que a população é que deve poder intervir. Houve situações vergonhosas na Assembleia Municipal, como na altura da aprovação da privatização das águas, em que as pessoas não tiveram direito sequer a ver a Assembleia, muita gente não teve sequer direito a ver nem a ouvir a Assembleia, quanto mais a intervir. Aliás, chegou a estar no edifício o chefe da polícia preparado por acaso, caso fosse preciso tomar algumas providências para algum tumulto que pudesse haver na Assembleia Municipal. Isso a nós assusta-nos. Acho que a democracia não deve ter medo das pessoas, acho que os órgãos não devem ter medo das pessoas e que devem estar abertos às pessoas sempre. O Bloco já fez alguma proposta para um outro local alternativo para a realização da Assembleia Municipal? Nós fizemos a proposta da descentralização. Nós achamos que cada Assembleia deve ser em cada freguesia. São só três, nem sequer custa muito. Eu vejo Caldas para fazer uma descentralização, de facto têm que arranjar muitas salas com condições para ter a Assembleia. Nós não, nós temos três freguesias, temos mais do que bons espaços em qualquer uma das freguesias para se fazer as Assembleias Municipais. Portanto, eu acho que nenhuma Assembleia Municipal se devia repetir no mesmo sítio. Para que as pessoas possam lá ir falar, ainda por cima são tão poucas Assembleias Municipais por ano que, se forem sempre nos edifícios de Paço de Conselho, ainda por cima um espaço sem grandes condições, não é apelativo à participação das pessoas, é apenas apelativo à discussão de egos que acabam por discutir ali, e esse é um dos aspectos negativos daquela Assembleia Municipal, é que também por faltar a participação das pessoas, acaba por haver ali muitas vezes mais discussão de egos do que de políticas. Qual é o balanço que faz enquanto membro da Assembleia Municipal ou a atuação do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal e da própria Assembleia Municipal? Na última Assembleia Municipal, a maior parte dos partidos fizeram uma espécie de balanço do próprio órgão. Eu acabei por não fazer e disse lá porque é que não o fazia. Não o fazia porque ia ser um balanço muito mais negativo do que todos os outros, que foram positivíssimos. Toda a gente achou que aquilo foi realmente uma maravilha, foi o melhor órgão da Assembleia Municipal. Quando fala toda a gente, refere-se a todas as forças políticas. Todas as forças políticas. O Bloco, eu acho que aquele órgão e eu assisto a outras Assembleias Municipais, nomeadamente à de Lisboa, ou outras até às vezes através da internet, e aquilo, o cenário daquelas Assembleias Municipais são normalmente bastante tristes e limitados. Nós vemos trapaçarias políticas e politiqueiras constantemente nas... Perdão, tivemos na última Assembleia Municipal o PSD, que na pessoa de Joaquim Pequisco, foi quem falou, o PSD, que foi tão criticado e tão batido, e teve manifestações e abaixo-assinados e tudo contra a privatização das águas. O Joaquim Pequisco estava a tentar convencer a Assembleia de que o PSD é que sempre foi pela defesa da gestão pública das águas. Há situações incompreensíveis na Assembleia Municipal que só seriam... melhor compreensíveis vendo, não é? Vendo e assistindo a quem é que lá está e a fazer o quê. Eu acho que a Assembleia Municipal foi um órgão que fiscalizou pouco, que teve pouca margem de fiscalização, que se transformou pouco, que nós tínhamos várias propostas para transformação da Assembleia, nomeadamente essa da descentralização, do público falar no início ou do acesso à documentação em formato digital. Essa foi a única que se conseguiu, foi ter a documentação em formato digital, mas eu acho que aquele órgão pode e deve ser aberto às pessoas. Agora, nós, enquanto Bloco, tivemos lá... O Bloco viu aprovadas, por exemplo, algumas propostas nestes 4 anos? Sim, vimos aprovadas algumas que depois... algumas delas acabaram por não entrar em vigor, mas vimos aprovadas várias propostas interessantes, como a garantia de pequeno almoço a todos os alunos das escolas do concelho que sejam mais carenciados ou sinalizados pelos professores. Aprovámos também, acabou por nunca entrar em vigor, mas isso é daquelas críticas que também se faz ao próprio órgão e ao próprio executivo, de não executar o que é obrigado a executar. Aprovámos uma isenção de custo de água, de taxa de água, às famílias também mais carenciadas do concelho e que estivessem abaixo de um certo limite de gasto de água. Aprovámos a reabertura de todas as fontes e fontanários do concelho da Nazaré, que foram fechadas nas vésperas do concurso público para a privatização das águas, e a maior parte, muitas das fontes e fontanários ainda não foram reabertos. Na altura Jorge Barroso, o Presidente da Câmara, justificou-se com o fecho das fontes de uma forma muito errada, quanto a mim, justificou-se com o Joaquim, o conhecido Quima Ladrão, que numa das fontes que se lavava ali e que as pessoas se queixavam. Eu acho que aquilo foi uma argumentação vergonhosa, e defendemos e conseguimos aprovar a reabertura de todas as fontes e fontanários, porque é um bem público, é um mobiliário urbano público, e porque nós sabemos que com a austeridade, com a miséria que cada vez se vê mais, essa água pode mesmo ser precisa para muita gente e, portanto, deve-se manter aberta. Há propostas maiores ou mais pequenas que nós fomos aprovando nos últimos 8 anos de mandato. Eu lembro-me até há 6 anos, a primeira proposta que eu, enquanto membro da Assembleia, consegui aprovar foi precisamente a alteração do regulamento das águas, que previa a eventual concessão. Dizia que o serviço podia ser feito pela Câmara ou concessionado. E nós conseguimos aprovar uma revisão desse regulamento, eliminando a possibilidade de concessão, aprovada por unanimidade na altura, mas que afinal se veria verificar bastante fácil de voltar a alterar. E portanto, esse também é um dos problemas da autarquia, é que eles... Da maioria do PSD, é que eles aprovam as coisas consoante as marés. Esta última Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade a manutenção das águas como bem público, mas na anterior já tinha sido rejeitado por maioria. Então é consoante as marés, consoante o tamanho da onda, é a forma como o PSD tem trabalhado. E portanto, esta Assembleia Municipal foi um bocado triste nesse sentido. O candidato do Bloco é um homem do mar, é um pescador. O que é que o Bloco de Esquerda tem para acrescentar às pescas da Nazaré? O Joaquim Piló é presidente do sindicato já há bastante, sindicato livre de pescadores e profissões afins já há bastantes anos, é provavelmente a pessoa melhor conhecedora da política de pescas em Portugal e europeia. Frequentemente vai a participa em reuniões da Comissão, relacionadas com a Comissão Europeia, para acompanhar a política europeia de pescas, a política comum de pescas, e portanto ele mais para a frente fará as suas propostas concretas. No entanto, há a questão do salário para o pescador, há a questão dos preços mínimos, da regulação dos preços em relação a quem compra o pescado, há uma série de... Acha que, por exemplo, que a autarquia tem um poder efetivo sobre determinado tipo de situação, nomeadamente as pescas ou outros setores? Tem, a autarquia tem um peso sempre muito importante no apoio que dá a qualquer setor e na visibilidade que dá e no interesse que tem nesse setor. E nós o que temos visto na Nazaré é alguma ineficácia ou ineficiência ou incapacidade da autarquia de melhorar as condições da pesca, de aumentar as embarcações de pesca, e nós vemos uma população essencialmente envelhecida a pescar, vemos reformados a pescar e a serem perseguidos, e nós achamos que a Câmara aí tem um papel também mediador e importante, mas tanto nesse setor como em qualquer outro, ainda que não decida diretamente, mas tem um papel muito importante. Quer dizer, é a autarquia que promove ou não. Por exemplo, durante bastantes anos tivemos uma coisa muito interessante, eu acho, a representação da arte chávega na areia durante a época de maio e abril, salvo erro. Isso era uma atividade interessante que a autarquia promovia, que era uma forma de promover também a visibilidade que as pescas têm, é uma forma de promover, de chamar a atenção que aqui há peixe, e há peixe bom e fresco, e que aqui se pode vir comer peixe também. É uma forma de dar alguma visibilidade, e entretanto foram abandonadas também essa. Falou-se aqui pouco das freguesias, falou-se mais da sede do concelho. Para as freguesias, o que é que o Bloco pensa poder oferecer nos próximos 4 anos? O Valados Frades tem, nós já há 4 anos fizemos uma série de, e fomos fazendo, uma série de propostas que ainda se mantêm atuais. O Valado precisa de um... Nós propusemos na altura e acho que a proposta se mantém. Nós estamos também, atenção, que estamos em fase de elaboração de programa, temos as nossas propostas que nos temos batido por elas e que são mais ou menos, que se mantêm atuais, mas estamos em momento de elaboração de programa, e também a candidatura do Frederico Teixeira e de outras pessoas de Valados Frades farão propostas concretas. Mas a questão do da praça do mercado que nós defendíamos e defendemos um mercado que o mercado voltasse à Praça Novalado, que seja um mercado de rua mais próximo das pessoas e não tão deslocado, que nós formos ao mercado do Valado, tem muitas dificuldades em... O mercado antigo ou o mercado novo, prestes a entrar em funcionamento? Não, o mercado em funcionamento é muito pouco frequentado, tanto por vendedores como por compradores, por ser pouco apelativo e ser distante, e há outras questões. O Valado ficou agora sem o CTT. Eu acho que essa é uma questão para resolver no início do mandato. Já acho que o ano de 2013 não pode acabar sem os CTT estarem de volta a Valados Frades, porque são coisas podem parecer pequenas para quem não vive no Valado, mas faz toda a diferença para as pessoas que precisam daquele serviço, que precisam diariamente ou mensalmente daquele serviço, que não têm forma de se deslocar a outros locais, que têm ali um serviço de proximidade que lhes é essencial. E, portanto, esse tipo de propostas acho que são coisas para implementar logo no início do mandato, não são... Acha que isso é reversível? Sim, claro, acho que sim. Acho que nada é irreversível. E nada é irrevogável, pois não? E nada é irrevogável, como vimos pelo Paulo Portas. Muito bem, agradeço então ao Fábio. Obrigado pela entrevista. Voltaremos amanhã para mais uma entrevista neste ciclo de eleições autárquicas.